Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio, o episódio de número 119. É isso daí, música, política e futebol, toda semana aqui pela Mutante. Sou Ivan Gomes, estou com vocês já há 16 anos no rádio, sendo mais de 7 aqui na Mutante, mais de 2 com o Três Notas. Antes o programa chamava-se A Hora do Canibal. Foi assim por mais de 13 anos e de 2022 para cá ele se chama Três Notas. Mudei a característica do programa porque era um programa voltado extremamente para bandas independentes, A Hora do Canibal. Mas aí a gente queria prolongar um pouco mais os assuntos, falar de futebol, falar de outros tipos de música, tocar outros tipos de banda, não ficar preso àquela questão de que nós temos que tocar apenas as bandas independentes e tal. Claro que aqui a gente toca a maior parte do tempo bandas independentes, mas nós tocamos bandas conhecidas também, bandas que eu gosto, que os convidados que vêm aqui gostam. Então o Três Notas penso eu que encaixava melhor, porque A Hora do Canibal foi um processo muito legal, muito interessante, mas penso eu que em pouco mais de 13 anos ele cumpriu o que ele tinha para cumprir, se é que tinha para cumprir alguma coisa, não tinha que cumprir porra nenhuma também, sua obrigação de cumprir, esse papinho besta. Fiquei com mais de 300 porque é legal fazer programa, é legal estar na rádio, e é uma Mutante, é a casa que eu estou há mais tempo, em todos os sentidos. Eu nunca trabalhei mais de 3 anos e algum tempo, e meio, vamos dizer assim, em um único lugar. E só de Mutante eu tenho 7 anos, mais de 7 já. Comecei em agosto de 2017, se não me falha a memória, e estou aqui com vocês, então, desde então. Olha, é a casa de mais tempo em todos os trabalhos que eu já tive na minha vida, como professor, como jornalista. Nunca trabalhei tanto tempo em um único lugar, nunca passei tanto tempo em um único lugar, vamos assim dizer. Então, é uma grande honra, uma grande satisfação, um grande abraço aqui especial para o Ricardo Drago, que me atura todo esse tempo aqui na Mutante, que abriu esse espaço muito legal. E valeu mesmo, Ricardo. E quem fez esse meio campo aí para eu conhecer o Ricardo, que era um cara que eu não conhecia, foi o nosso grande camisa 10 aqui, o J. Wagner, ele que era da banda Butch Reynolds, que é DJ, agora está como produtor cultural e está fazendo vários rolês legais, interessantes por aí. E foi ele quem aproximou o Ricardo Drago e eu para que trocássemos ideias, e aí rolou. O A Hora do Canibal era um programa que estava ficando, queria ficar sem rádio, e no fim da história apareceu o Jota com a Butch Reynolds um belo dia para dar uma entrevista lá em Itatiba, quando a rádio era em Itatiba, e aí ele achou o programa interessante, o programa bacana, gostou da ideia, ouviu outros episódios, porque nós estamos na internet então desde 2008, e aí rolou. Aí ele fez esse meio campo, quando ele soube que a rádio terminaria os seus trabalhos, ele achou legal A Hora do Canibal, ele falou que deveria continuar, até pelo espaço que abre para as bandas, que abria para as bandas independentes. E aí ele fez esse meio campo com o Drago e deu tudo certo. E desde então, desde 2017, agosto de 2017, estou aqui semanalmente, toda virada de segunda para terça, meia-noite, estou aqui agora com Três Notas. Então foi A Hora do Canibal por 5 anos. E depois de 5 anos de Mutante com A Hora do Canibal, transformou-se em Três Notas, música, política e futebol, porque são assuntos que estão muito ligados, tanto a música, quanto a política, quanto o futebol. E, claro, a música e o futebol são recortes importantes da sociedade. É muito difícil você analisar uma sociedade contemporânea sem esses recortes, tanto da música quanto do futebol. São modalidades que estão muito presentes na nossa vida. Então é isso, gente. 16 anos de rádio para este que vos fala. É muito legal. Nunca imaginei fazer uma coisa por tanto tempo na minha vida. Que situação. Sou professor há... vai fazer 15, 14 anos. Eu tenho mais tempo de rádio do que de como professor também. E assim segue a vida, gente. Vamos lá, vamos lá. Mas é isso então, mais um episódio do Três Notas, hoje o 119, e vamos começar muito bem, já que falamos sobre futebol, falamos sobre música aqui, falamos sobre política, nada melhor do que começar com bandas brasileiras, bandas de punk rock, bandas de hardcore, que falam exatamente sobre música, que falam sobre política e que tratam de futebol. Se não diretamente nas letras, nos seus integrantes, nas camisas que alguns desfilam em shows ou nas redes sociais hoje em dia e tudo mais. E para começar muito bem, já para falar de política, vamos começar então com Muqueca de Rato, banda clássica do hardcore brasileiro, diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo, banda do nosso querido Moss, Fábio Mussini, flamenguista, que deve ter sido campeão da Copa do Brasil. Grava esse episódio antes de saber o resultado da final, mas o Maracanã havia sido 3-1 para o Flamengo, e eu acredito que o Flamengo, desde que chegou às semifinais, acreditava que o Flamengo era o grande favorito para o título, e como venceu o primeiro jogo por 3-1, acredito que o Flamengo tenha ficado com o título. Se não ficou, uma pena para o Moss. Moss deve estar triste, mas espero que ele esteja feliz. Então vamos começar com o Muqueca de Rato, com a música Rinha de Magnata, que é um puta som. Depois vamos ouvir diretamente de Campinas esses caras que tem uma banda maravilhosa, que é Bad Taste, com a música Cerveja, que retrata bem esse dia a dia de nós, trabalhadores brasileiros, e que gostamos de sair do trabalho e encontrar uns camaradas, parar num bar, num boteco, chame como você quiser, num barzinho, chame como quiser, tomar aquela cerveja, tomar aquele chope, trocar uma ideia sobre música, sobre política, sobre futebol, sobre os assuntos banais do dia a dia. Então vamos ouvir direto aí. E essa galera do Bad Taste, boa parte é pontepretana. Ou serão todos pontepretanos, eu não me lembro. Mas eu sei que o Du, baixista, ele é muito pontepretano. Um grande abraço pro Du aí. E fechamos então com essa banda maravilhosa, diretamente de São Paulo, uma banda que eu gosto pra cacete, que é o Flicts. Vamos ouvi-los com Meu Bairro, Minha Rua. Então, gente, nada melhor do que começar o início das comemorações dos meus 16 anos de rádio. Já posso votar pelo tempo de rádio. Começar com o Muqueca de Rato, com Rinha de Magnata, depois Bad Taste com Cerveja e Flicts, Meu Bairro, Minha Rua. E daqui a pouco eu volto. É isso aí, pessoal. De volta ao programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio. Música, política e futebol, episódio número 119. Uma singela lembrança de que estou há 16 anos como radialista, gente, há muito tempo. Mas eu esqueci, eu trabalho como jornalista desde 2000 e profissional, desde 2007, como jornalista, contando a fase amadora de jornalismo, desde 2005. Então vou fazer 20 anos, estou há 19 anos como jornalista e 16 de rádio, então eu tenho mais tempo de jornalista na mesma função, que são áreas diferentes. Dentro do jornalismo mudou muito. Comecei como repórter, já fui repórter policial, repórter esportivo, já fiz gerais, já cobri buraco em jornal, fui repórter político, colunista, assessor de imprensa, então passei por várias modalidades como jornalista de mídia impressa, sempre em mídia impressa, que é a mídia que eu mais me identificava desde criança, sempre gostei da mídia impressa, sempre achei muito interessante. E sou jornalista por causa da revista Bis. Adorava a revista Bis, achava a revista Bis uma revista sensacional. Bom, mas vamos lá então. Acabamos de ouvir aí três sons maravilhosos de três bandas brasileiras sensacionais. Acabamos de ouvir Flicts, Meu Bairro, Minha Rua, antes a Bad Taste de Campinas com Cerveja, e começamos brilhantemente o episódio 119 com eles. Muqueca de Rato, Rinha de Magnata, que é um puta som, meu. Som maravilhoso. E agora vamos aqui com mais três sons, porque o som não pode parar, mas antes de irmos para os três sons, nós vamos tocar três bandas aqui que são muito legais, que eu gosto muito também. Vou falar um pouco para vocês dessa vira-latice que alguns brasileiros têm. Poxa, gente, na semana passada houve eleição para presidente dos Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos, vocês podem me xingar, me criticar, falar o que for, mas para mim, os Estados Unidos é o país que tem um partido único. Eu não vejo diferença entre republicanos e democratas. Não vejo, sinceramente, eu não vejo. Para mim, é um partido único. Para mim, eu vejo dessa maneira. Para nós, brasileiros, do meu ponto de vista, eu não via muita diferença entre Kamala Harris e Donald Trump. Nós continuaríamos sendo tratados como cucarachas, como eles nos tratam lá. Então, claro que talvez uma coisa ou outra não interferisse tanto na economia como deve interferir um pouco essa questão do Donald Trump. Porque a economia liberal, essa economia neoliberal que nós vivemos hoje em dia, esse capitalismo selvagem, ele depende de algumas coisas. E o Trump, ele não quer um capitalismo selvagem, ele quer fechar fronteira nos Estados Unidos, ele quer fazer o nacional desenvolvimentismo lá, ele quer que as empresas estadunidenses fiquem fortes novamente, ele quer sobretaxar os produtos que são importados, que eles importam, ou seja, o Brasil que vende muito para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o Brasil sofreria com isso. E ele pretende sobretaxar. E é incrível como tem brasileiro que comemorou a vitória desse cara, com tudo que ele falou, mas é o que é o pior. O brasileiro aqui comemorar já é uma vira-latice que não tem tamanho. É sem fim. Cara, dane-se os caras lá, entendeu? O problema deles é que eles vão eleger ou deixar de eleger e tal. Para alguns pontos, talvez o Trump não seja tão ruim como algumas pessoas falam. Qual o sentido? Penso que talvez ele não fomente tanto a guerra. Ele não vai fomentar tanto a guerra Ucrânia contra a Rússia. Ele não deve ajudar tanto a Ucrânia como o Biden ajudou nos últimos anos. E talvez ele não fique assim, jogando dinheiro também para Israel continuar o massacre que tem feito contra o povo palestino e contra os libaneses. E daqui a pouco pode ser contra o Irã, já bombardearam o Irã. Estamos no aguardo se o Irã vai responder os ataques ou não. Será que vai responder ou quando irá responder? São questões que precisamos fazer. Então, nesse ponto. Mas, claro, que o Trump, sim, ele tem algumas ideias fascistas. Isso não dá para negar. Inclusive, grandes historiadores dos Estados Unidos, gente que estuda há décadas o fascismo, o que é o fascismo, o que não é, e faz uma discussão já há muito tempo. Alguns já acreditavam que na primeira vez não o viam como fascista, mas agora veem ele com alguns pontos das ideias fascistas. Então é algo para a gente pensar, refletir com calma e analisar. Então vamos aguardar. Mas comemorar, a gente que foi em frente à loja, tem uma loja aqui no Brasil que é patética, que ela usa as estátuas da liberdade na sua sede. Gente, é aquilo, uma das coisas mais ridículas, mais vira-latas possíveis do meu ponto de vista. E aí foi a gente comemorar a vitória do Trump. E o pior, imigrantes brasileiros que imigraram para os Estados Unidos, boa parte deles votou no Trump, porque acha que o Trump é bom e porque ele é contra a imigração. Ah, mas eu sou... Aí tem gente que fala assim, não, mas eu sou legal, eu estou legalizado. Gente, brasileiro vai ser sempre brasileiro. O estadunidense vai ser sempre estadunidense. Mesmo você sendo legalizado aí, se um dia um cara como esse, que flerta com o fascismo como ele flerta, se ele dizer, não, aqui a questão agora é para os estadunidenses e dane-se vocês, vocês vão se danar, não tem jeito para ele. Então, é bom ficar esperto, e eu não vi motivos nenhum para comemorar, para muita gente com efusividade aí em relação a isso daí. Um absurdo, e temos que ficar espertos, porque a cadela do fascismo está sempre no cio, já dizia o Bertolt Brecht. Vamos ficar atentos, porque agora essa cadela virá e virá com tudo. E aqui no Brasil esse movimento também deve ganhar forças a partir de agora. Então, todo cuidado é pouco, toda vigilância é importantíssima, ok? E agora vamos então com dois sons, com mais dois não, com três sons de três bandas argentinas que eu acho muito legais. Vamos começar então esse segundo bloco musical com a banda Dos Minutos, com Chano Soziguar. Depois vamos ouvir o Ataque 77 com Amigo. E fechamos muito bem esse segundo bloco musical, apenas com bandas da Argentina, que é a banda Flema, com Anarquia em La Escuela. E claro, o Ataque 77 gravou um disco há alguns anos que se chama Outras Canciones. E inclusive tem duas músicas brasileiras nesse disco. Uma que eles fizeram uma versão incrível para a música Perfeição da Legião Urbana, que é uma música muito legal, uma letra muito boa da Legião. E eles fizeram uma versão então para o espanhol, deixaram ela mais rápida, mas a letra é longa, então é uma canção longa. E eles fizeram essa versão para Amigo, isso mesmo, Amigo, do Roberto Carlos, que o pessoal aqui no Brasil chama de Rei. Roberto Carlos, que canta Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. É. Então, o Ataque 77 fez uma versão de Amigo do Roberto Carlos, gente. É uma das bandas punks mais respeitadas e mais antigas da Argentina. E a Argentina, ela tem uma afinidade muito grande com o Brasil, principalmente na parte cultural. Os artistas brasileiros são muito bem quistos lá. O Titãs foi muito bem recebido quando tocou por lá. Paralamas do Sucesso, então, nem se fale. O Roberto Carlos, Ratos de Porão, Sepultura é chovendo molhado, Sepultura é bem recebido em alguns lugares, mas o Ratos também, outras bandas punks brasileiras, mesmo as undergrounds que vão tocar lá sempre são bem recebidas e gostam muito, o público vibra muito com as bandas brasileiras. Então eles têm um respeito, um carinho pelo Brasil que é muito grande. E eles fizeram então o Ataque 77 e fez aí duas versões de músicas brasileiras nesse disco aí. Então nós vamos tocar aqui a versão de Amigo, do Rei Roberto Carlos. Então é isso, pessoal, vamos lá. 2 minutos, Ataque 77, Flema, e daqui a pouco eu volto. We'll be right back.

E é isso, pessoal, de volta a Três Notas, Música, Política e Futebol aqui pela Mutante Rádio, hoje com o episódio de número 119. Acabamos de ouvir aí os argentinos do Flema com Anarquia na Escuela, antes do Ataque 77 com Amigo, e começamos muito bem o segundo bloco musical com 12 minutos, Shannon Sosiguar. Gente, esse som é muito sensacional, essas bandas são maravilhosas. Mas hoje ainda tem um monte de banda legal para tocar aqui no Três Notas, hein? Fique por aí. Falamos sobre a questão da eleição estadunidense e não podemos deixar de falar dos problemas que temos aqui no Brasil. Afinal de contas, é música, política e futebol. Vamos falar de futebol? Creio que não. Pensou que hoje nós não vamos falar sobre futebol. Falei um pouco do começo ali, não sei o resultado da Copa do Brasil, mas hoje, porque quando a gente fala de futebol, sempre bom lembrar, nós não falamos o que acontece nos quatro linhas. Falando sempre do futebol além dos quatro linhas, que é, influencia direto a nossa sociedade e tem um impacto social muito grande. Mas hoje não temos nada para falar sobre o futebol, do que eu me lembro, assim, da situação. Só sei que lá a briga que teve entre... A briga, né, a tocaia que a torcida Mancha Verde do Palmeiras aprontou contra os cruzeirenses há algumas semanas... já teve algumas prisões, teve busca e apreensão na casa de lideranças da torcida. Vamos aguardar para ver quais serão as medidas que serão adotadas contra a Mancha Verde, a torcida do Palmeiras. Então é isso daí. Acho que é a única coisa que tinha para falar mesmo. Porque hoje tem que falar sobre o desgoverno do governador paulista, o Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, partido da extrema-direita, partido da Igreja Universal. Então nós temos que falar da violência policial novamente lá na Baixada Santista, o que já aconteceu há alguns meses, volta a se repetir. Agora uma criança de 4 anos morreu atingida por uma bala que teria sido disparada por um policial. Então assim, a polícia continua sendo muito violenta, e mais do que a polícia violenta, teve uma discussão sobre isso daí na Lespe. O secretário de segurança, não vou lembrar o nome dele, porque é um cara que não vale nem a pena lembrar o nome mesmo. O secretário de segurança, ele foi lá e uma deputada do PSOL falou algumas coisas para ele, e ele disse que ela estava fazendo vitimismo, que ela estaria brincando com a situação, que ela estaria fazendo vitimismo com a morte de uma criança de 4 anos. Gente, morreu também um adolescente, outras pessoas foram feridas. Então, assim, a polícia de São Paulo, enquanto tem esse Tarcísio de Freitas à frente, está a cada dia mais violento. Então, o processo do fascismo que nós falamos sobre os Estados Unidos tem ocorrido no Brasil em grande escala também. Claro que ele não é totalmente fascista. Há lampejos de fascismo ali. Então, temos que ficar sempre atentos, sempre vigilantes. Como eu disse, Bertolt Brecht já alertou há muitas décadas. A cadela do fascismo está sempre no cio, ela não dá descanso. Se nós baixarmos guarda, eles vêm e tomam tudo que é nosso. Então temos que ficar sempre espertos. E além então, de você ter uma polícia extremamente violenta no estado de São Paulo, você tem também um desmonte da educação que o governador tem feito. Agora, ele cortou aulas. Ele já tinha um grande desprezo pela filosofia e pela sociologia, e agora ele cortou aulas também de geografia, história e ciências, e diz que ampliou de matemática e português. Então, gente, é inacreditável. E vai cortar uma verba, ele queria cortar mais de 10 bilhões de reais da educação. Então, o estado de São Paulo, que muitos falam, não, é a locomotiva do Brasil, não sei o que, blá, blá, blá, gente, isso é... furado, isso é para pegar trouxa, não tem nada disso não. Não pensem que é assim não, que as coisas não são dessa maneira. Não é dessa maneira. O estado de São Paulo é um estado que está muito precário, que tem uma saúde pública ruim, que tem um serviço de transporte horrível, que hospedagem, ah, daí alguém pode falar do outro estado, ah, mas as estradas aí são muito legais. São muito legais? Veja os preços abusivos dos pedágios nas rodovias paulistas. E você tem pedágios a cada 50, 60 quilômetros. É uma coisa absurda. Tem cidades aqui do interior, teve uma época que eu viajava muito, eu ia muito para São José do Rio Preto, Araçatuba. São cidades longe, com uma distância bem longa em comparação com o estou de Jundiaí, e que você pagava 5, 6 pedágios só para ir, depois isso para voltar. Teve uma vez que eu paguei mais de pedágio do que eu consumi de combustível. Então, assim, Tem estrada boa? Tem umas estradas que são razoáveis, mas é um preço absurdo. Saia daqui de Jundiaí e desça para o litoral de São Paulo para ver quanto você vai gastar com pedágio. Por isso que a torcida do Santos, que mora aqui no interior de São Paulo, na capital, no ABC, reclama quando tem esse jogo na Vila, porque é muito caro. Além do ingresso hoje ser muito caro, é muito caro o custo para você descer para o litoral. O pedágio ali está mais de R$30, se eu não me engano, ou está batendo uns 30. É uma coisa assim, escandalosa, escandalosa. Então, assim, você tem uma infraestrutura ruim, você tem a privatização de empresas importantes como a Sabesp, que foi privatizada a preço de banana, abaixo do valor de mercado dela, e uma empresa estatal que era lucrativa, que a empresa estatal não tem essa função de lucrar, mas sim de prestar um bom serviço à população, e você tem agora esse desmonte da educação. Menos aulas de história, menos aulas de geografia, menos aulas de ciências, sem falar do corte orçamentário que ele quer passar. Então, assim, o Estado de São Paulo tem sofrido muito. E o Partido Republicanos é um partido de extrema-direita, e não adianta vir a pessoa querer falar, mas não tem nada de liberal ali, não tem nada de liberal. São vassalos. Então, assim, gente, é difícil, é uma situação muito complicada, muito complexa que nós vivemos aqui no Estado de São Paulo. Então, não podia deixar de falar sobre esse vilipêndio com a educação, esse vilipêndio com a segurança pública, com a vida dos mais pobres, e não estão nem para nada, apenas preocupados com o deles mesmo. E agora vamos para o nosso terceiro bloco musical. E no terceiro bloco musical, já que eu tenho uma galera que adora falar sobre Venezuela e tudo mais, vamos tocar então três bandas da Venezuela, isso mesmo. Três bandas sensacionais que vêm da Venezuela, isso mesmo, país que tem Nicolás Maduro como presidente. Inclusive, essas três bandas que eu vou tocar aqui para vocês vêm de um CD que se chama Rock contra a Ditadura. É uma coletânea, então, de bandas punk e bandas de rock da Venezuela, e que se chama Rock contra a Ditadura. Então, se os venezuelanos que estão lá falam que é uma ditadura, eu abraço essa ideia, principalmente porque eu tenho umas bandas que falam. E as letras são bem politizadas e tudo mais, então, assim, são bandas interessantes. Espero que vocês curtam aí essas bandas que nós vamos tocar aqui agora. Vamos lá então com três sons, bandas venezuelanas. Primeiro, Cadáveres Podridos com Viva Nada. Depois vamos ouvir o Los DeLorean com Air Finar. E fechamos o terceiro bloco musical com Los Jota com No Paga La Vida. Então é isso daí, Cadáveres Podridos, Los DeLorean, Los Jota, e daqui a pouco eu tô de volta. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada cerca, tan cerca, tan cerca. noite, pessoal, de volta ao programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio, Música, Política e Futebol, episódio de número 119. E acabamos de ouvir aí bandas venezuelanas. Ouvimos Los Rota com No Paga La Vida, antes o Los DeLorean com Air Finar, e começamos muito bem o terceiro bloco musical com Cadáveres Podridos com Viva Nada. E vale lembrar que essas três bandas estão na coletânea Rock Contra a Ditadura, que foi lançado lá na Venezuela. A Venezuela que passa por um momento muito delicado, é um importante parceiro comercial aqui no Brasil, na América do Sul, vizinho do Brasil, tem um elo muito grande conosco. A Venezuela é responsável pela transmissão de energia para o estado de Roraima. Então o Brasil tem que ter assim uma relação cheia de dedos com a Venezuela. Tem muita gente que fica aqui que critica algumas medidas que o Brasil adota, mas o Brasil tem tido uma postura que penso eu ser um pouco mais adequada, porque é o vizinho, é um grande parceiro histórico, tem muitas coisas que ligam Brasil e Venezuela, tem muitos acordos entre Brasil e Venezuela, então nós temos que ter um certo cuidado aí. Então ouvimos três bandas de lá. E agora, gente, eu me despeço, eu agradeço a vocês que acompanharam até agora o Três Notas, o episódio 119, esse episódio que eu completo 16 anos de rádio. Foi lá em 10 de novembro de 2008, pela rádio Click Web, do camarada Boss, que Vinícius França e eu começamos a Hora do Canibal. Fazia um mês que nós tínhamos lançado o fanzine Canibal Vegetariano, e aqui em outubro de 2008 foi muito movimentado, com muita correria. Acabamos sendo entrevistados no programa do Boss na Rádio Click Web para falar do lançamento do Zinho. Ele pediu para a gente levar algumas músicas de bandas que estavam presentes no fanzine. E daí então ele teve a ideia de que Vinícius e eu produzíssemos e apresentássemos um programa lá na Click Web. O programa era ao vivo, toda segunda-feira às 22h30, era das 22h30 à meia-noite. E durou por muito tempo, e a Hora do Canibal foi passando de rádio em rádio, foi inclusive para a FM durante um tempo, lá em São Bernardo do Campo. E desde 2017, então, estou aqui na Mutante. São mais de 7 anos de Mutante já. Novamente agradeço ao Ricardo pelo espaço, pela oportunidade, pela paciência principalmente, valeu. E é isso, galera, e agradeço a todos vocês. Muitos estão aqui desde o início, outros chegaram ao longo da caminhada. Enquanto a gente tiver tempo, tiver saúde, nós vamos tocando o barco em frente aí com Três Notas, porque gostamos muito, eu gosto muito de música, de política e futebol. Então é isso, gente. Valeu, um grande abraço. E claro, antes de ir embora, quer dizer, eu vou embora, mas eu vou deixar vocês com música, vou deixar vocês com três bandas maravilhosas diretamente do Uruguai. Vamos diretamente do Uruguai, esse nosso vizinho aqui no extremo sul, que é um país maravilhoso, que é o Uruguai. Vamos tocar então Motosierra com a música Back in Town. Depois vamos ouvir o Ticos Electros com a música Guacha. E fechamos com Chave de Ouro com Hablan por la Esparda com a música Fiasco. Então é isso. Um grande abraço a todos. Valeu. E não vou falar que venha mais 16, mas enquanto tiver paciência, tiver saúde, enquanto o Drago também tiver paciência, ficaremos aqui pela Mutante. Até! Y ahora somos menos y eso cada vez peor. de terror.